Olá pessoal, aqui é o Tio Nitro lá do blog Nitro Dungeon e Nitro Contos. E voltando agora com o nosso Nitro Books. E depois de um longo e tenebroso inverno, né, que eu tirei umas férias, aí nós estamos de volta aqui com os nossos vídeos, ok? Então, espero que vocês gostem desse Nitro Books de hoje, de uma série de livros que eu li, que chama-se o Draenei Tales, do David Gammell. Então, resolvi fazer um Nitro Books sobre os Draenei Tales e sobre esse autor fantástico, maravilhoso, chamado David Gammell, de fantasia heróica, militarista, suja, né? É um dos grandes nomes da literatura de fantasia mundial e pouca gente conhece ele aqui no Brasil. Pelo menos, assim, o pessoal que eu converso na internet nunca tinha ouvido falar. Então, aqui, ó, esse aqui é alguns dos livros que eu li. Eu terminei de ler uma série de 7 livros dele, que é a Saga Draenei, volume 1 e 2... São gigantescos, né? Os livros são enormes. Resolvi fazer um vídeo sobre os livros todos e quem sabe alguma editora brasileira se interessa a trazer os livros do David Gammell aqui para o Brasil. São sensacionais. Eu, assim, curti demais. É do estilo que eu gosto de livros. E vou falar aqui um pouquinho. Aqui, ó. Esse aqui é mais um outro livro dentro da saga, né? Eu peguei aqui as capas, aqui é o mapa do mundo, né? E, bem, então quem que é o David Gammell, né? O David Gammell, infelizmente ele morreu em 2006, né? E ele é um autor britânico, best-seller, vendeu milhões de livros, e é estranho que nunca foi falado aqui, né? No Brasil. Mas ele é bastante conhecido, principalmente pelo primeiro livro que ele lançou em 1984, chamado The Legend, que eu li, que é fantástico mesmo. Então, o pessoal aí que está curtindo o Game of Thrones, o George Martin, né? E está gostando daquele estilo, então eu recomendo dar uma olhada lá no David Gammell. Então, sobre o que que é? Sobre o que que é as obras do David Gammell, né? Bem, o David Gammell, ele criou um tipo de fantasia militarista, né? Uma fantasia assim, focada muito em guerras e tal, mas com um toque muito realista. Ele era jornalista antes de ter virado escritor, então pesquisou bastante sobre a história, tanto da Inglaterra, né, a história do William Wallace, que ele era meio fascinado, e os livros dele sempre sempre giram em torno de situações terríveis de guerra, onde um pequeno grupo de um exército defensor, uma cidade, está sobre um avanço de um exército que é totalmente superior, e eles tentam sobreviver, muitas vezes são destruídos, outras vezes eles conseguem, de alguma forma, ganhar algum tipo de vitória, nem que seja uma vitória da honra. Os personagens, diferentes, né, da literatura de fantasia convencional, os personagens eles têm muitas falhas, até mesmo os grandes heróis eles se questionam em relação ao papel do herói, então já é uma fantasia assim, com um toque bem adulto, já questionando como é que a fama de um herói é formada, né? Como as pessoas vão inventando, criando aquele mito, e muitas vezes o herói que se refere ao mito não tem nada a ver com o mito. Eles perguntam, gente, quem que é essa lenda que o povo faz? No primeiro livro, chamado The Legend, é justamente sobre isso, né? Ele tem um personagem que é fantástico, que é o Drus, que é já está bem velho, assim, mas ele é forte pra caramba, luta com o machado, mas tem todas as fraquezas e dúvidas, né, de um ser humano. Outro aspecto que eu acho legal, né, inclusive o David Gammell, depois que eu li ele, eu achei que o Joe Abercrombie, que é um autor britânico contemporâneo, pegou muita coisa do David Gammell, é como se fosse uma linha do David Gammell, né, que é a questão de colocar a guerra com o realismo da guerra, mostrar como tanto atacante quanto defensor em uma guerra são destruídos pela guerra. Como o efeito trágico, psicológico, que a guerra traz para todos os envolvidos, tanto os vencedores quanto os dos que são vencidos, né? Ele tem vários livros, né? Ele tem, eu li 7, ele tem 9 livros da série Drenai, ainda está faltando 2 livros da série Drenai para eu ler, né? E a saga é muito interessante. Nos Estados Unidos eles fizeram volumes, né? 3 volumes contendo todos os livros principais da saga dos Drenai, né? E falar um pouquinho dos Drenai. Bem, os Drenai é um povo, ele criou um mundo de fantasia, né? Todo detalhado, todo interessante, mas ele foca apenas em determinadas áreas, de um conflito entre os Drenai e os povos selvagens, né? Os povos de bárbaros, que são muito maiores do que os Drenai, que seriam mais civilizados, e um outro império, Vessari, que fica perto do reino dos Drenai, que também tenta invadir, né? E, bem, então fica aí a recomendação. Eu li os livros, é fantástico, não quero dar spoiler nenhum, mas para quem gosta, aqui ó, esse aqui é o volume 3 dos Drenai, para quem gosta de fantasia militarista suja, fica aí a dica, tá? Então é isso aí, pessoal, depois vou fazer mais um outro Nitro Books sobre o livro novo do Joe Abercrombie, né, que eu já fiz vários Nitro Books, vários vídeos dos livros dele, né, Joe Abercrombie, que tem que vir, tem que ser traduzido aqui para o pessoal conhecer, né, fantástico, sensacional, aí ó, o pessoal da Editora Leia aí que tá mandando ver, né, traz aí o Joe Abercrombie pra gente, que eu tô quase terminando o livro novo dele, o Red Country. Então fica aí a dica, lembrando, David Gemmell, Drenai Tales, bom demais, fantasia bem dark mesmo, bem violenta, magia misteriosa, personagens realistas, batalhas, lembra muito Bernard Cromwell, mas com um toque de fantasia, porque tem magia envolvida nisso, né? Os heróis são totalmente fora dos padrões tradicionais, assim, né? Da fantasia, da literatura de fantasia. Então, ok? Então, até o próximo Nitro Books e visite o nosso site lá, o Nitro Dungeon. Até mais!